ontem refém, gritando socorro no chão da cela. Uma par de pilantra morto, seguro é moeda de troca em rebelião. Traz o carro de tanque cheio, tem mais no caixão. Chama a Rede Globo e o juiz corregedor. Fala que a cadeia dos homens virou. Tem fogo no colchão, companheiro no telhado, jogando telha na cabeça do soldado. Tem mulher, parente lá fora, e a tropa de choque se preparando pra invadir agora. Se o governador autorizar, tem outro massacre de preso pro boy comemorar. A opinião pública já tem sua posição. Ladrão tem que morrer e ir pro paredão. Perdeu o pinto na boca do pastor alemão. Da hip hop com seu sangue pra televisão. A grade tira seu coração no lugar. Foi um míssil com ódio, tristeza, doença transmissível. A faca é o advogado que trouxe o alvará. Trouxa condicional e vai me libertar. A corregedoria chegou pra negociação. Os presos ameaçam matar os 10 reféns caso não haja quero uma sair coisa. Dessa porra, vivo morto. Vou no caixão de lado com a faca no pescoço. Quero sair dessa porra, vivo morto. Vou no caixão de lado com a faca no pescoço. Quero sair dessa porra, vivo morto. Vou no caixão de lado com a faca no pescoço. Quero sair dessa porra, vivo morto. Vou no caixão de lado com a faca no pescoço. Aí, cuzão, você quer ser o carcereiro vivo? Então não brinca comigo. Só latrocínio, homicida na fita. Final feliz, herói, sem perspectiva. Delegado quer publicidade, dá pra ver. Tá abrindo os dentes pra SPTV. Quer pagar de superstar? O rei da negociação que na ideia dobra a atitude do ladrão. Tá demorando, eu tô ficando nervoso. Quero sair dessa porra, vivo morto. Cortar a luz, a água, vou tentar no cansaço. Mas mantenham a calma, cada minuto aumenta a tensão. O crime é violência, destruição. O refém tá desmaiando, tá passando mal. Quero resolução, eu quero um ponto final. Olha aqui seu funcionário, gritando de dor. Não quero transferência, agiliza doutor. Tenho seguro, queimando sente o cheiro. Se pá queimando vivo lá no banheiro. A tropa de choque acaba de invadir o presídio, armada com fuzis, bombas e cães. As famílias se desesperam. Quero sair dessa porra, vivo morto. Vou no caixão de lado com a faca no pescoço. Quero sair dessa porra, vivo morto. Vou no caixão de lado com a faca no pescoço. Quero sair dessa porra, vivo morto. Vou no caixão de lado com a faca no pescoço. Quero sair dessa porra, vivo morto. Cadê a câmera da TV? Tá estranho. Barulho de passo, tem alguém entrando. Agora bate palma, playboy. Lá vem o esculacho na paulada do boy. A boca gospe sangue, dente, hematomas, ferimentos como sempre. Tem ladrão desistindo, soltando o refém, jogando as facas e rezando amém. O que que eu faço? Tô no limite. A chance de fugir já não existe. O caixão de lata tá brilhando pra mim. Fui o líder, a casa caiu, é o fim. Lembro da minha mãe, meu coração acelera. Minha hora tá chegando, vou morrer nessa merda. Escuta o tiro, então toma refém. Eu vou pro inferno e você vai também. O sangue na minha mão vem da faca. O gambé olhou no olho e aponta aí, sua arma. Aí Zé, vou testar seu gás agora. A frase do cuzão vem como tiro na memória. Em um segundo vai ter pedaço meu na parede. Meu coração dispara, Deus, meu corpo treme.